Cessna 625 Max, chame Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 2. Recife 125, alterne 133 decimal 2, 259. Oi. 198, boa. Whisky, Mike Alpha, reduza para 2109. Reduzindo 2109, Whisky, Mike Alpha. Controle, Salvador, gol no 601. Gol no 601, contato radar, nível de voo 360, Zeta Elfa. Zeta Elfa, 360, subindo no gol no 601. Zero, gosto pra cota. Para o tanque, eu vou... Uno no 5. Montero 10, 2, 3, destaque, via 4 de Alfa, gol 9, presente. Mano 940 para Guarulhos, autorizado, nível de voo 360, via Lucas 121, decolador 10, após curva direita, saída Arbor, após Elefa. Controle 1 no 9, decimal 8, transporte 5 no 71. Fechamento correto, postando para posicionamento. Tá meia. Esse Mike Alpha desce para 2000 pés, que nega uma 014, autorizado sinal LS, capacidade estabilizada. Desce para 2014, autorizado LS, vai reportar estabilizado o Esquim Mike Alpha. Aguardo. Autorizado. Puxa, sinal reporte para o táxi. Coordenação com o pessoal de solo, vai aguardar passar a aeronave da companhia na retaguarda, vai iniciar e chamar para o táxi. Bom, dois aqui. Apenas confirmando o vento, Santa 603. Vento 140 graus, 069, Santa 3603. Vento corrida com 62, obrigado. Recife, 125 decimal 1, alterne 135 decimal 25. Recife, 125 decimal 1, alterando 133 decimal 25, portanto 3897. Visual aeronave final, confirma? Visual. Gente, após a passagem mesmo, foi em condições de aliar e decolar de imediato, quando solicitado? Observando o tráfego, continuando. Gente, Gol 567, após a passagem do tráfego, autorizado aliar e manter pistão no zero. Observando o tráfego após a passagem do mesmo, mantendo pistão no zero. Torre Salvador, muito boa noite, Papa Tango, Whisky Mike Alfa. Whisky Mike Alfa, continua a aproximação, guardando pista livre. Ajuste no 0 no 4, vento no 4, 0 graus, 07 nós. Gente, aguardando pista livre, Whisky Mike Alfa. Solo 35, direita, solo 1219. Direita, solo 219, Santo Gol 1273, acompanha o BID 116. Autonomia de 3 horas e 20 minutos, alternando tranquilo. 3325, obrigado, boa noite, 601. 1-2-3-1-6. Índia Alfa, no ponto espera, torre 7-2-6, gol no 273. Salvador, boa noite, tá 3603, livrou, tá na taxa de Alfa. Tá 3603, autorizado a taxa de Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado a taxa de Alfa, reportará antes da Juliette, tá 3603. Mike Alfa, autorizado, pouso pistão no zero, vento 150 graus, 07 nós. Sente com livre, pouso, isso que é Mike Alfa. Gol no 273, boa noite, está no ponto de espera, não, no 0 pronto. Gol 273, boa noite, mantém o ponto de espera. Tem o ponto de espera, só confirma. Confirma. 1198, está visual com tráfego na final? Afirmativo. Gente, após a passagem neutralizada, né, mantém o pistão no 0, gol no 273. Após a passagem tráfego, mantém no 0. Gol no 567, circulado 37, controle 1-1-9, letra 8. 398, obrigado, 567. Salvador, Gol 567, decola, saída Arbor. Gol 567, contato radar, nível de voo 360, saída Arbor. E saída Arbor, prestar alerta, sobe ao 360, 567. Salvador, Gol 1776, passa Pabog, Pabog, nível 175, tente da onde fora. Gol 1776, desce para nível de voo 050, chegada Mari, operado direto TAP. 070, chegada Mari, direto ITAP. Solo 38, direita, solo 121, decimal 9. Livrando a direita, 1219, o esquema aqui, ó. 276, torre 0, decolar, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 0-8 nós. Tá iniciando com 1-0, tá 2, tá. Não, não quero com 1-2. Aerostar, seu baixo? Afirmativo. Lago Whisky Mike Alpha, 3 ataques via Alpha, reporte antes da Juliette. Pela Alpha, vai reportar antes da Juliette, Whisky Mike Alpha. Voo no 273, decolar 240, controle 1.9.8. Oi, do lado também, tá logo. Oi, boa noite, 273, agora decolou na escuta, da El. Voo no 273, contato radar, nível de voo 360, saindo da El, autoridade direto Lida. Direto Lida, obrigado. Mike Alpha autorizado em ingresso na Juliette, táxi via Pátio 1, no ataque foi Lima, chame torre frequência 1.8.6. Juliette pelo Pátio, depois na Lima, eu chamo torre 1.8.6, o Whisky Mike Alpha. Gol no 567, Sam Recife, 126.0, alterne 126.8. Sam Recife, 126.0, alterne 128.8. 260, 128, muito obrigado. Salvador, o Whisky Mike Alpha voltando, foi instruído a chamá-lo na Taxi Lima, o nosso sinal é Aerostar. Gente, o Mike Alfa autorizado Lima, Mike, reporte no ponto de espera da Quebec para o cruzamento da 1735. Lima, Mike, vai reportar no ponto de espera da Quebec para o cruzamento de Lima, aqui, ó. Whisky Mike Alpha autorizado, o cruzamento 735, reporte, pista livre. Uno 273, Sam Recife, 125 decimal 1, ao término 33 decimal 25. 3, 2, 5, 1, 3, 3, 2, 5, obrigado, boa noite. Estacionar e reposto para o táxi, Lula 940. Moldova Noitana 3603. Autorizando 975. Confirme o tráfego que está disponível, está funcionando? Confirme. Frequência de tráfego 1211 está operando? 1219, estamos utilizando. 1219, ok. Poderia confirmar a saída prevista do TAN 3603 para São Paulo? 3603, nós não estamos no seu plano aqui ainda. Sim. Whisky Bravo Whisky, atualização andando, chama para o táxi. Whisky Bravo Whisky, confirma o pátio. Presente. 148 a bordo, confie. 148 a bordo. 1940, atualizado táxi via pátio 1, no Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 198 decimal 6. Pátio. Uniforme Índia Alfa no ponto de espera. Pátio 1 no Índia Alfa no ponto de espera. 1940. Bom, 1940. Pesado no ILS, sexenho, gol 976. Gol 976, completo final, chame torre 118 decimal 6. 1186, boa noite. Boa noite. 3197, possível? Informação Victor, autorização Índia. 3197 para o Galeão, autorizado nível de voo 380, enviando o voo 10, decolando 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após bridge, controle 119 decimal 8, transporte 5402. 14 igual a 976. Galeão no 380, via Upper Zulu 10, saída da El, transição. Leta, após brinde, decola da 10 com curva direita, transpondo 5402, pode repetir o controle? 119, décima 8. 0983, 1197. 3197, procedimento correto, resposta para o próprio estacionamento. 73193. Salvador, boa noite, com 1940, próximo ao ponto de espera, 1-0. 1-940, boa noite, está visual com o Boeing da companhia na curta final da 1-0? Afirmativo. Após a passagem do meio, autorizado aliás, manter pistão 1-0. Após a passagem do Boeing da companhia, a gente mantém 1-0, gol 1-940. Whisky Bravo Whisky, autorizado teu ponto de espera da papai, aposta para o ingresso na pista. Whisky, confirme pessoas da bordo? 22, a bordo, Whisky Bravo Whisky. Brasília Fast 012, Camp Flight Level 060, Maria Arrival. Gol no 776, no solo 854, direita, solo 121, decimal 9. 21, 9, ligado, gol 1, 776. Gol 1940, autorizado, decolado da pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Certo, 940. Salvador, 35218, boa noite. Salvador, 35218. Desço para nível 070, chegada a mão. Desço para 070, chegada a mão. 989, bora aí. Júlio, boa noite, gol 940, decolou. Gol 940, contato radar, nos ativou 360, chega. 360 a bobo, 940. Desço para 2500, pé esquina gama 014, reporte no serviço 370. Gol 1797, atente para o parqueamento do Boeing da Gol, que vai ingressar no gate 04. Após o ingresso mesmo, autorizado, puxa acionar o reporte para o táxi.